palmas, alô, meu amigo Kiko, vai pra você. A galera da Slim Centro de Estética, alô, Nanda. Vamos, vamos, vamos.